Sem um novo mandamento nada existe. Sem um novo mandamento é impossível a interpretação imparcial e a compreensão perfeita do Apocalipse. Victor Hugo escreveu: mais poderosa do que todos os exércitos do mundo é uma ideia cujo tempo tenha chegado. E o novo mandamento é a ideia máxima, a última palavra de Jesus neste final de ciclo. É o caminho da realização da grande profecia do Redentor da humanidade. Haverá um só rebanho para um só pastor. Evidentemente, o pastor do rebanho único é Jesus, o Cristo, que nos deu em pessoa o seu novo mandamento. E sem esse novo mandamento não há religião, não há filosofia, não há ciência, não há política, nem Bíblia, nem Evangelho nem Apocalipse. Principalmente agora, porque Jesus está voltando. E é por isso que estamos levando a todo o Brasil o Apocalipse, em espírito e verdade à luz do novo mandamento. O Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada, o livro das profecias finais. Alziru Zarur. Fonte. Livro. O Brasil e o Apocalipse, Volume 1. Paiva Neto.